Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor do repertório da música popular brasileira, aquelas músicas que já não mais ouvimos nas rádios convencionais, nas rádios comerciais, mas estamos aqui cumprindo esse papel. Ok? Então, convido você agora a ficarmos juntos nessa próxima hora, curtindo essas músicas bonitas que a gente procurou trazer para você. Teremos no nosso Grandes Encontros, hoje, como sempre, mais um belíssimo encontro de dois grandes nomes da música popular brasileira para você. Vamos abrir o nosso programa, a parte musical do nosso programa de hoje. Só lembrando antes disso, que na semana que vem, com certeza, estaremos divulgando já o novo e-mail para sua participação, ok? Participação com sugestões, críticas, comentários, sugestões para o especial do mês, pedidos musicais. Seu pedido musical pode ser de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Vamos então, dito isto, abrir a parte musical do nosso encontro de hoje, relembrando o seresteiro Orlando Silva, cantor das multidões, canção da eterna despedida. Veja você, interessante essa música, que é uma seresta, né, das boas, sem tirar nem pôr. Aquela coisa de uma seresta mesmo, né, e a composição, né, veja você, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né, eu nunca imaginaria, até conhecer essa música, que eles teriam composto uma seresta bonita dessas. Ainda fulgura no céu, a lua cheia se esvair em luar vem. Oh, minha amada, fica linda e sem véu, como essa lua no céu. Eu sou o mar, oh, meu amor, diz que sim, e vem provar o teu luar sobre mim. Vem que todo dia, cada noite tem fim, só para nos separar. Oh, minha amada, madrugada chegou e a sua luz me diz que devo partir, mas meu coração não compreende a razão de separar-me de ti. Amada, madrugada chegou e a sua luz me diz que devo partir, mas meu coração não compreende a razão de separar-me. deve. Ouvimos do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, com o cantor das multidões, Orlando Silva, Canção da Eterna Despedida. Vamos agora atender mais um pedido musical. A Magda sempre, né, fazendo seus pedidos musicais aqui no programa. E ela quer ouvir desta vez com o MPB4, Mordaça. Magda, o nome dessa música é Mordaça, ok? A composição é do Eduardo Gudim e do Paulo César. Tudo que mais nos uniu separou. Tudo que tudo exigiu renegou. Da mesma forma que quis, recusou. Torna essa luta impossível e passiva. O mesmo alento que nos conduziu debandou. Tudo que tudo assumiu desandou. Tudo que se construiu sabor. O que faz invencível ação negativa. É provável que o tempo faça a ilusão recuar. Força se agigantar, mas só se a vida fluir sem se opor, mas só se o tempo seguir sem se impor, mas só se for, seja lá. Sobreviva. E a felicidade amordace essa dor secular. Pois tudo no fundo é tão singular. É resistir ao inexorável. O coração pode em vida imortalizar. Pode em vida. ânsias de cantar. Atendendo a um pedido da Magda, ouvimos com o MPB4 Mordaça. A composição é do Eduardo Gudim e do Paulo César Pinheiro. Vamos agora ouvir com Flávio Venturini, Amor de Índio. A composição é do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos. ouvimos com Flávio Venturini, do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos, Amor de Índio. Agora de João Silva e Caboclinho, interessante que o Caboclinho é K-Boclinho, é interessante, assim, não conhecia esse compositor. Para Não Morrer de Tristeza, canta Ney Mato Grosso. Ouvimos com o Ney Mato Grosso, que foi o líder, né, do grupo Secos e Molhados, surgido na década de 70. Seguiu depois carreira solo, está aí até hoje, na sua carreira solo. Ouvimos com ele, então, Para Não Morrer de Tristeza, de João Silva e Caboclinho. Vamos agora ouvir o Paulinho da Viola, Mente ao Meu Coração. É linda essa melodia, essa letra também é muito bonita. De Francisco Malfetano. Mente ao meu coração, que cansado de sofrer, só deseja adormecer na palma da tua mão. Conta ao meu coração, história das crianças, para que ele reviva as velhas esperanças. Mente ao meu coração, que cansado de sofrer, só deseja adormecer na palma da tua mão. Conta o meu coração, história das crianças, para que ele reviva as velhas esperanças. Mente ao meu coração, mentiras cor-de-rosa, que as mentiras de amor não deixam cicatrizes. E tu és a mentira mais gostosa de todas as mentiras que tu dizes. Mente ao meu coração, que cansado de sofrer, só deseja adormecer na palma da tua mão. Conta ao meu coração história das crianças, para que ele reviva as velhas esperanças. Mente ao meu coração mentiras cor-de-rosa, que as mentiras de amor não deixam cicatrizes. E tu és a mentira mais gostosa de todas as mentiras que tu dizes. De todas as mentiras que tu dizes. De todas as mentiras que tu dizes. De Francisco Malfetano ouvimos com Paulinho da Viola, Mente ao Meu Coração. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros hoje vai trazer mais um grande encontro entre João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro, excelente compositor, eu não diria o mesmo para cantor, mas enfim, vale a pena ouvir essa gravação, que é o encontro dele com o João Nogueira, cantando dos dois, Bares da Cidade. Anoiteceu, outra vez vou sair, andar por andar, sem nada esperar, sem ter pra onde ir. Vou caminhar por aí a cantar, tentando acalmar as tristezas por onde eu passar. A minha vida boêmia de bar em bar é o meu amor sem paz, por um amor vulgar que me abandonou, chorando os meus ares, me deixando também por maldade, saudades demais. E eu vou levando minha alma aflita. À noite a cidade é tão bonita, do Lamas ao Capela e da Mendiçá, passo no Bar Luiz e no Amarelo. Anoitecer, outra vez vou sair, andar por andar, sem nada esperar, sem ter por onde ir. Vou caminhar por aí a cantar, tentando acalmar as tristezas por onde eu passar. A minha vida boêmia de bar

seus melhores momentos na vida. Nos meus braços você desfrutou. Você passa por mim e não olha. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Maísa, Franqueza, de Oswaldo Guilherme e Denis Brean. Vamos relembrar agora um cantor sumido da mídia, muito tempo a gente não vê falar nele, Silvio César, de um álbum também bastante antigo. Silvio César, até a voz dele bem diferente, álbum de 1961, cantando De Repente, e a composição é dele, Silvio César. De repente, os lojas estão perto e o futuro é agora e o passado um sonho. De repente, o mesmo filme é outro e os novos amigos os mesmos e a mesma canção mais bela. De repente é mais difícil ser fácil e o poder assustador e o medo da solidão. De repente, as perguntas são respostas e o silêncio palavras e os olhos espelhos. De repente, começa tudo de novo e é tudo a mesma coisa. De repente, tão de repente. Ouvimos do Silvio César, com o Silvio César, De Repente. A gravação do álbum de 1961, gravação bem antiga do Silvio César. Vocês puderam ver a diferença das últimas gravações da voz do Silvio César. Ele bem novinho aí. Vamos agora ouvir com Adriana Calcanhoto, Metade, que a composição é dela, da Adriana Calcanhoto. Sua porta aberta. Eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio. Estou em milhares de carros, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta. De casa, eu perco o freio, estou em milhares de carros, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio. Ouvimos com Adriana Calcanhoto, Mentiras. E, na verdade, na chamada anterior eu menti para vocês. Disse que era metade, mas é mentira isso que a gente acabou de ouvir com a Adriana Calcanhoto. Vamos ouvir agora uma gravação bem antiga da Elis Regina, década de 60, acho que 66, 67, talvez. É Menino das Laranjas. Belíssima interpretação da Elis, linda bossa da Elis. E a composição é do Theo de Barros. Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio, porque sucesso não voltar vazio. A mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, menino que vai pra feira. Tá vazio. A mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, laranja, laranja, doutor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo, é só trabalhar e comida é pouco e muita roupa que a cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino, acorda cedo, tentando encontrar pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, doutor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, laranja, laranja, doutor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar. Comida é pouco e muita roupa que a cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino, acorda cedo, tentando encontrar pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, doutor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, doutor. Eu dou uma de quebra pro senhor. Ouvimos com Elis Regina, Menino das Laranjas, a composição do Theo de Barros. Belíssima interpretação da Elis. Vamos, na sequência, ouvir Caetano Veloso, Gema. A composição é do Caetano Veloso e Ali Salomão. Música.

E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a sua companhia, a você que esteve comigo até agora, curtindo essas coisas bonitas que a gente procurou trazer para você, esse repertório que, como eu sempre falo, a gente já não mais ouve nas rádios convencionais por aí. E eu quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a divulgar a nossa emissora, o nosso programa. E na semana que vem estaremos divulgando, então, o e-mail para a sua participação, com suas sugestões, críticas ao programa, comentários, pedidos musicais, também a sua sugestão para o especial do mês. E eu quero lembrar que o especial do mês agora de setembro será temático, com um repertório que fala de sol, que fala de flores. Isso em homenagem a essa estação tão bonita, né? Uma estação perfumada, colorida, que é a primavera que está se avizinhando. Então estaremos esse mês de setembro com o nosso especial do mês temático. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vai. É. Vai.